dia é dia de sair, de curtir. Tô aqui, mó responsa, eu vim satisfaz. Em São Paulo é demais, uns carros no gás. Todo mundo se diverte, ferve. Sinto um cheiro estranho no ar. A rua oferece o mal, o bem. Oh, que linda de short. Leva ela pra casa pra dançar pra mim. As luzes brilham no centro de São Paulo, a nossa capital. Quem tem mais chora menos. E eu vou rimando e vendo a guerra se espalhar por nada. De farda terroriza, batendo na sua cara. A noite é mó brisa, a cerveja não para. Cuidado com a cachaça, amanhã tem mais. Não acaba de quebrada, vamos lá. Traz o movimento e traz o rap pra rotina. Quantas madrugadas passei aqui, escrevendo esses versos pra me divertir. Se da vida não faz nada, e só preservada, que merda. Um dia vai acabar pra mim. Quantas madrugadas passei aqui. A noite tá bonita, ela é linda assim, ó. Na noite se arruma, sempre uma gata. Dinheiro e mais camisinha pra subir. Essa noite eu vou sair, essa noite eu vou curtir. Essa noite ela não passa, eu tô gostando disso aqui. Essa noite eu vou sair, essa noite eu vou dançar, me divertir. Essa noite ela não passa, tamo aí de mil anos. Sempre gostei, já tava escrito, sincero, correto na rua. Comprando disco, vivendo isso, vivo por isso. E conto pros mano que acho bonito, a cultura flui. Bate cabeça na cesta, no baile, som de bandido. Quem não tá aplaudindo, sou brasileiro, guerreiro, eu trabalho e gosto disso. No muro os grafites aviso, de mil anos, o risco do picho dos mano. E quem não tá ligado, cadastro largo, tênis rasgado. No vale, no pião de skate, ó meu retrato. Aí fala de indicado, moleque novo no gueto. Anda largado, a sociedade arrasta o caso. Risca DJ, dança b-boy, que eu tô rimando, caralho. Quem faz a cena é Projeto 15, né? É, o movimento veio aqui pra brilhar. Quantas madrugadas passei aqui, escrevendo esses versos pra me divertir. Se da vida não faz nada, e só preservada, que merda. Um dia vai acabar pra mim. Quantas madrugadas passei aqui. A noite tá bonita, ela é linda assim, ó. Na noite cê arruma, sempre uma gata. Dinheiro e mais camisinha pra subir. Essa noite eu vou sair, essa noite eu vou curtir. Essa noite ela não passa, eu tô gostando disso aqui. Essa noite eu vou sair, essa noite eu vou dançar, me divertir. Essa noite ela não passa, tamo aí.